mundo evoluiu, o mundo progrediu, mas a palavra do Senhor não se modificou, pois tudo que foi dito está se cumprindo, exatamente como na Bíblia profetizou. Falsos profetas anticristos viriam, dizendo, alegando, afirmando que são Salvador, Redentor. A iniquidade aumentaria e diminuiria cada vez mais o amor. Ele disse que os homens iriam sofrer, ia sentir muita dor, que as pessoas se matariam por causa do pecado, por causa do rancor. Tá tudo escrito em Mateus capítulo 24. Mas se você quer ignorar o fato, assim seja. Se não quer ver, feche seus olhos e não veja. Pois na favela eu vejo miséria, tanta guerra e fome. O inimigo da humanidade é o olho gordo do homem. Eu tô ligado que tá feia a situação, mas fique firme, irmãos, piores dias virão. O anticristo vai se levantar pra te atormentar. Mas sem, vocês não devem aceitar. É assim que vai ser, Jesus até morrer. Essa batalha vamos lutar, com certeza vencer. Enfrentando o inimigo, aborrecendo o maligno. Com Jeová do meu lado, não tenho medo do perigo. Não, não tenho medo do perigo. Eu tenho um aliado que se chama Jesus Cristo. Pode vir quente, irmão, que eu tô fervendo. A minha parte eu sei que eu tô fazendo. A hora tá chegando, o mundo tá acabando, Jesus Cristo está voltando. A hora tá chegando, se liga, meu mano, seu tempo tá acabando. A hora tá chegando, o mundo tá acabando, Jesus Cristo está voltando. A hora tá chegando, se liga, meu mano, seu tempo tá acabando. Cada momento, minuto que passa, eu vejo o mundo ficando pior. Meus manos na periferia se acabando na pedra, no pó, cirrose, overdose. De tanto beber, fumar, cheirar, drogar. Queria sentir orgulho, mas infelizmente o que sinto é só vergonha deste sistema capitalista, onde os ricos só se importam com seus pontos de vista. Enquanto eles tiverem conforto, que se dane o resto. Não vou ficar calado, em nome de Cristo eu protesto. Pessoas que só se importam em ganhar dinheiro, enquanto outras são humilhadas como porcos no chiqueiro. Sem contar aquelas que só vivem pra seus negócios, essas com certeza não têm amor ao próximo. Ainda bem que eu não sou fruto do meio em que vivo. Se eu fosse, seria apenas mais um indivíduo inibido. A sociedade estaria banido, excluído. Quem sabe eu não me tornaria um bandido. Estaria abandonado pelos cantos da rua. Teria como teto as estrelas e a branca lua. Não teria noção do que é salvação. Estaria caminhando apenas com destino à perdição. Pai contra filho, filho contra pai. O homem sem Jesus Cristo é assim que ele vai. De mal a pior, de pior a mal, caia na real. Está cada vez mais perto o dia do juízo final. Então pare com essa irracionalidade, venha servir a um Deus que é verdade. Realidade não é viagem, aqui quem fala é o Ergon, passando a mensagem na humildade. A hora está chegando, o mundo está acabando, Jesus Cristo está voltando. A hora está chegando, se liga, meu mano, seu tempo está. Jesus Cristo está voltando. A hora está chegando. Se liga.